sou moleque de bike, andando pela rua com os amigos sem Nike. A simplicidade de um guerreiro é o que vale, mesmo com dinheiro, sem viver cê não cabe. Minha mãe fazia muito bem, via felicidade num lugar que ela não vem. Não vem. E tudo que eu tenho foi sem tirar de ninguém. E nós dizia amém, nós dizia amém. Era só um moleque de bike, andando pela rua com os amigos sem Nike. A simplicidade do guerreiro é o que vale, mesmo com dinheiro, sem viver cê não cabe. Tudo nós fazia muito bem, via felicidade num lugar que ela não vem. E tudo que eu tenho foi sem tirar de ninguém. E nós dizia amém, e nós dizia amém. Sozinho na quebrada eu ficava ali pensando, mesmo sem ter nada sempre tinha um novo plano. Eu lembrei das tiazinha que ficava me olhando. Se moleque tá fazendo, ele deve tá roubando. Inocência de moleque, a gente cria o castelo, sonhando com as barcas que era de ficção. Brincava pela rua de timinho sem chinelo, e todo domingo coletivo no campão. Querendo as novinha, mas elas não dava bola. Montava no Corolla e saía com os ladrão. Me sentia diferente dos amigos da escola, de roupa rasgada por não ter uma condição. A vida vai mostrando quem são os de verdade. Meus manos sabem disso, eles estão no coração. E quem vem da quebra não liga pra vaidade. Na simplicidade só cola quem é função. A gente vive sempre nessa mesma trajetória. Por mais que seja foda, ninguém sabe da história. Os que estão comigo sempre vão estar na memória. Que os nossos planos sejam exemplo de vitória. Era só moleque de bike, andando pela rua com os amigos sem Nike. A simplicidade de um guerreiro é o que vale, mesmo com dinheiro, sem viver cê não cabe. Nós fazia muito bem, via felicidade num lugar que ela não. O que eu tenho foi sem tirar de ninguém. E nós dizia amém, nós dizia amém. Era só um moleque de bike, andando pela rua com os amigos sem Nike. A simplicidade do guerreiro é o que vale, mesmo com dinheiro, sem viver cê não cabe. Tudo nós fazia muito bem, via felicidade num lugar que ela não vem. E tudo que eu tenho foi sem tirar de ninguém. E nós dizia amém, e nós dizia amém. Tomando banho de chuva descalço na lama, vendendo garrafa pra jogar um fliperama. Nosso boot era que chute sem muito privilégio. O nosso chinelo nós remendava com prego. O tanque de lavar roupa sempre foi nossa piscina. Nós já tava acostumada a tomar banho de água fria. Nossa brincadeira era polícia e ladrão. O estilingue era arma e a pedra munição. Os maior metia bronca e nós segurava o rojão. Era muita adrenalina na esquina do fundão da ZN. Lembro do barulho da sirene. Eu escutava os tiros e na sequência os PM. Corre, corre geral pra não tomar prejuízo. Ali manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu lembro que o tiozinho me disse assim: o bem maior é tudo aquilo que ainda está por vir. Seja forte quando estiver fraco. E corajoso quando sente medo. Seja humilde quando for vitorioso. E nunca revele nenhum dos seus segredos. A gente é feliz e não sabe. Depois o tempo passa, a gente sente mó saudade. Vem os compromissos, a responsabilidade. A gente se afasta de algumas amizades. Se torna escravo do capitalismo e passa a vida inteira correndo atrás do vento. Com o passar do tempo você vê o prejuízo. Vai perdendo a saúde com o próprio envelhecimento. Era só moleque de bike, andando pela rua com os amigos sem Nike. A simplicidade de um guerreiro é o que vale, mesmo com dinheiro, sem viver cê não cabe. Nós fazia muito bem, via felicidade num lugar que ela não vem. Eu tenho foi sem tirar de ninguém. E nós dizia amém, e nós dizia amém. Era só um moleque de bike, andando pela rua com os amigos sem Nike. A simplicidade do guerreiro é o que vale, mesmo com dinheiro, sem viver cê não cabe. E tudo nós fazia muito bem, via felicidade num lugar que ela não vem. E tudo que eu tenho foi sem tirar de ninguém. E nós dizia amém, e nós dizia amém.